escravo. Enquanto Vetura, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Diocles e a filhinha foram vendidas para um mercador de escravos. Rufo haveria de ser condenado a ter seus membros amarrados a um potro bravio e ser arrastado até sua morte. Enquanto o potro bravio era aparelhado, a esposa do Marte tentou se lançar-se nos braços deles, mas algumas companheiras afastaram com as meninas para recanto próximo. Rufo ia ser atado a cada do animal que relinchava escouceante, quando Berzélio, o comprador de escravos, abeirou-se dele e cochichou aos seus ouvidos: tua família encontrará um lar em nossa casa, em Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Pela primeira vez, naquele dia de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do mártir. Mais tarde, algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos no matagal próximo. Emancipara-se Rufo para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor. Essa narrativa, trazida em algumas palavras, está no livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Então vamos ver que desde os primórdios do cristianismo, este espírito de Escol já tem a coragem de testemunhar em nome de Jesus. E por isso, a grandeza e a fortaleza, os bons espíritos que o acompanham desde o início, a sua dedicação a Jesus, desde a sua missão. Vamos ver, por exemplo, Divaldo Franco nos narrar também. Aliás, antes disso, nas reuniões mediúnicas do Centro Espírito Esperança e Caridade, um espírito muito endurecido, que se denominava Donatista, uma seita do século IV depois de Cristo, que se desprendera da igreja por não concordar com algumas das suas premissas, esse espírito dotado de uma grande inteligência se comunicara no Centro Espírita e travava longos debates com Eurípides Barçanuf. Dizia que já estivera em outros centros espíritas, que já promovera o fim de muitos deles, promovendo a segregação, a desconfiança, a discórdia e a desarmonia. E durante 2 anos, Eurípides conversa com o Donatista, até que um dia, ele tocado lhe diz: mestre, fui vencido. Estou vencido pelo poder do amor que jorra de sua alma. E quando soube do processo criminal contra Eurípides, vem em sua defesa dizendo que não permitiria, que movimentaria suas hostes para que todos aqueles pagassem um alto preço por atentarem contra aquele inocente.